you wanna put your name on it. Put your name on it. Come and put your name on it. Bip, bip, bip, bip. It's not even my birthday. My birthday. But he wanna lift the icing off. The icing off. I know you want it in the worst way. The worst way. Can't wait to blow my clothes out. He want that. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Radios. Milhões em todo o planeta acompanham a maior rede internacional de rádios. Hoje, quarta, 18 de abril. Eu espero que o seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E acompanhamos aqui na sua estação favorita, o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, targetw.com. E no Pop Hits da Tarde de quarta, número 1, Katy Perry, Heart of Me. Segunda colocação para Rihanna and Chris Brown, Birthday Cake. No posto de número 3, Taylor Swift, Eyes Open. Quarta colocação para One Direction, What Makes You Beautiful. E o quinto som mais votado na tarde foi Call Me Maybe, som de Carly Rae Jepsen. Bom, já tá valendo a sua votação pra noite. É você que manda por aqui, baby. Vote no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Simplesmente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicie, baby. targetw.com. Participe também do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde, vai um grande beijo pra Elisângela Tavares da Silva, ela que é de Dois Vizinhos, no Paraná, e tá a fim de relembrar som de Nickelback, Too Bad. Rola agora aqui na Target International. À noite, o Pop Hits volta. Fiquem todos com Deus e sempre aqui nas melhores rádios que são Target. Até já, baby. Bye, bye. From long days in the fields, and mother's hands are serving meals in a cafe on Main Street with miles to feed. Just trying to keep clothing on our backs, and all I hear about is how it's so bad, so bad. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.